canção é essa? A princesa dos paredões. Isso é Marichão. Chorando, tomando cerveja na mesa de um bar. Rejeitando sua ligação, você quer se explicar. No fundo eu pareço bem, mas eu tô é sofrendo. Se não estaria sozinha aqui no bar bebendo. Você contra e eu me fudendo. Eu quero ver você chorar de amor. Cerveja na mesa de um bar. Rejeitando sua ligação, você quer se explicar. No fundo eu pareço bem, mas eu tô é sofrendo. Se não estaria sozinha aqui no bar bebendo. Você contra e eu me fudendo. Eu quero ver você chorar de amor. Sentindo fome.